majestoso, poderoso, digno de louvor, proclamamos sua grandeza. Jesus Cristo é Rei. Jesus Cristo é Rei. Prostrados agora aos seus pés. Jesus Cristo é Rei. Prostrados agora aos seus pés, Jesus Cristo é Rei. Jesus Cristo é Rei. Jesus Cristo é prostrados agora aos seus pés, Jesus Cristo é Rei. Jesus Cristo.